cachaça, a geladeira tá lotada. É hoje que eu vou entrar em coma, é hoje que eu bebo pra desgrama, sofrendo. No efeito do álcool me lembro passado, os bons momentos que vivi, arrados nesse apartamento, hoje tão solitário. A nuvem carregada é como um sentimento acumulado. O meu sorriso fez um sol querendo um espaço, mas o descarrego é inevitável. Bom que eu tô em casa, de quarentena ninguém vê minhas lágrimas. É cada porre curtindo as lives. Quarentena, ninguém vê minhas lágrimas. É cada porre curtindo as lives. Se você tem medo de morrer pelo vírus, eu tenho é de saudade. Portal do Arrocha. Sofrendo. No efeito do álcool me lembro passado, os bons momentos que vivi, arrados nesse apartamento, hoje tão solitário. A nuvem carregada é como um sentimento acumulado. O meu sorriso fez um sol querendo um espaço, mas o descarrego é inevitável. Bom que eu tô em casa, de quarentena ninguém vê minhas lágrimas. É cada porre curtindo as lives. É que eu tô em casa, de quarentena ninguém vê minhas lágrimas. É cada porre curtindo as lives. Bom que eu tô em casa, de quarentena ninguém vê. Ninguém vê minhas lágrimas. É cada porre curtindo as lives. Se você tem medo de morrer pelo vírus, eu tenho é de saudade. De saudade. Moral de Valença, Bahia.